vez o que vai ser. Devolvo a minha vontade de viver. Quem ela roubou de mim? Me faça esquecer aquele amor. E faça meus pedaços, por favor. Não me deixe assim. Eu não sei como tudo aconteceu. Foi chuva de verão que se perdeu. Em meio à areia quente do deserto. Deus, eu tenho tanta coisa pra dizer. Perdão, insisto tanto com você. Mas esse amor eu quero. Deus, por favor, me ajude agora. Põe a paixão toda fora.

since you're